ou seja, o conteúdo do próprio médium. O que vai realmente gerar problema é o que o capítulo 10, item 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, que é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, que é o pai de muitas imperfeições, que Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso, que é o orgulho. Ele, ao lado do egoísmo, algumas perguntas do livro do Espírito fala que é o egoísmo que é o mais predominante, é o pior dos vícios, mas sempre o orgulho está ao lado. Elas são virtudes muito, aliás, defeitos muito próximos. Vamos ver em obra próxima dizer até que o orgulho antecede o egoísmo, ou seja, há na própria doutrina essa dicotomia, mais natural, porque a gente sabe que até o linguajar é pobre, mas são todos o quê? Características da própria personalidade. Então, o problema na comunicação mediúnica é o orgulho que vai gerar a fraude. Por exemplo, o médium, como ele quer receber o amor das pessoas, o aplauso. Às vezes a gente pensa, não, dá de graça o que de graça recebeste. E acha que estamos falando só de dinheiro, mas não. Muitas vezes o médium está dando a comunicação para receber o prestígio, para receber a atenção, o carinho, o respeito dos outros. Então, são vários, é muito mais amplo até esse ensinamento. E qualquer crítica, às vezes, eles ficam incomodados. Então, nós temos também que a sua mediunidade pode ser suspensa, os espíritos podem suspendê-la, às vezes, para seu benefício. Mas, como ele está tão viciado no prestígio, é tão carente, tem tanto problema de autoestima, aí ele começa a forjar, aí vai dando a fraude. Quantos médiuns notáveis foram encontrados também com problemas de fraude? E aí você coloca em nome, em risco, o nome da própria doutrina espírita. O outro problema também vai ser a fascinação, que também é fruto do orgulho. Ou seja, o espírito tenta mostrar-se superior, envaidece o médium, os outros que o cercam, nós vimos isso aqui na aula passada, estimulam a questão do seu orgulho, ele se isola, qualquer crítica ele não aceita, se aborrece e acha que é um missionário. Então, nós vamos ter o outro problema, que é a fascinação. E o terceiro problema, que é o melindre, que também é fruto do orgulho. Então, não há nenhum problema do médium manifestar as suas inquietações, seus problemas, e o doutrinador, o dialogador, deve conversar com ele sem nenhuma dificuldade. Então, vejam que curioso, eu achava até que na comunicação mecânica, o espírito era 100% ele, mas o Livro dos Médiuns diz claramente que é um erro a gente pensar assim. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe, a seu malgrado, mesmo que ele não queira, o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Então, aquelas batidas, aqueles